corre, corre. Todo mundo sabe de morrer de overdose, mas a causa oficial foi hoje é remédio de micose. O cara vivia sempre se metia em confusão. Várias vezes puxou o pão, só saiu por causa do sofão. Todo mundo sabe ele morreu de overdose, mas a causa oficial foi alergia, remédio de micose. Mas a causa oficial foi alergia, remédio de micose.